mesmo que em outros formatos, né? Sim. Sempre no mês de janeiro, com esse propósito de favorecer o encontro entre as pessoas e trazer um conteúdo aí que nos torne humanos melhores e melhores humanos, Orlando. Certo. E lá dentro, as pessoas, em termos de alimentação, de bebidas, vai haver um cardápio diversificado. Nós não teremos venda de bebida alcoólica, tá bom? É uma questão educativa, também uma questão de fé e uma experiência que nós queremos fazer, tá bom? Fora isso, bebidas, né, em geral, água, refrigerante, suco, e uma área de alimentação a mais diversa que a gente conseguir oferecer, tá bom? Desde os espetos, o pastel, o cachorro-quente, fechando algumas parcerias com doce, com esse calorão, aquele açaí ou aquele sorvete gostoso, né? Não faz mal para ninguém. Então, nós queremos, entendendo que é uma primeira experiência, mas ao mesmo tempo colocando à disposição tudo de melhor que nós conseguirmos, criar um ambiente gostoso, criar um ambiente favorável. Beleza, então. Faz aí um chamadão pro povo comparecer, padre. Então é isso, minha gente. Eu preciso agradecer, né? Esse evento marca a abertura pelas comemorações dos 15 anos de criação da Paróquia São José. É uma história muito recente, nós somos aí adolescentes, né? Mas é uma história muito bonita, muito intensa e que preza, sobretudo, por acreditar nas pessoas, por promover as pessoas. Existem limites, existem imperfeições da humanidade, mas isso é um desafio para a gente poder se tornar melhor, para a gente poder evoluir. E a grande alegria para nós, Paróquia São José, é celebrar nossa história, podendo oferecer algo que vá além de nós mesmos, né? Então, é para a cidade, em primeiro lugar, né? É para a Olímpia. A paróquia quer agradecer, a paróquia quer celebrar. Felizmente, a gente pode contar com um apoio da Prefeitura Municipal, a quem, mais uma vez, eu agradeço na pessoa do prefeito Fernando Cunha, que é extremamente parceiro, extremamente acessível, né, em relação às instituições, a todas elas da cidade, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. E nós queremos dizer assim, ó, somos felizes e queremos que você faça parte dessa felicidade. O que a gente pode fazer? Usar o caminho que a gente tem para fazer uma grande festa, né? Para trazer as pessoas, para ser solidário, para sermos generosos, né? Um quilo de alimento não perecível que vai ser convertido em generosidade, em caridade para as instituições que tanto trabalham na nossa cidade. Essa é a nossa grande alegria. 20 de janeiro, a partir das 14 horas, no recinto do folclore, quanto antes. A região tem vindo assim em peso para buscar ingressos, né? Nós queremos priorizar a cidade, porém também nós não podemos ficar... será que na hora? Olha, na hora, se Deus quiser e Ele quer, nós não vamos fazer troca, porque não vai ter mais ingressos. Então, assim, corre... chorar no portão, falar, deixa não adianta... Eu não peguei meu ingresso. Então, como é que faz? Complicado. Aí fala assim, vou chamar o padre. Não, o padre está organizando aqui, já está tudo certo, não tem jeito. Então, olha, já vai fazer quase um mês, né, que a troca está acontecendo. Eu preciso agradecer as paróquias, ao padre Hamilton da paróquia de São João Batista, Frei Lucas, o pároco da paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, o padre Fernando da quase paróquia São Judas e Santo Expedito, que também abriram, assim, sabe, os caminhos para a gente poder trabalhar juntos e favorecer a nossa cidade e toda agora já a nossa macro-região, porque vem gente de muito longe para participar dessa festa e você não pode ficar de fora. Então, seja muito bem-vindo ao Summer Christ. Tomara que seja 2024, pensando em possíveis outras edições. Ok, obrigado, Padre Ivanaldo. Obrigado, Orlando. Obrigado, Du. Boa tarde para vocês. Agora é meio-dia e 33. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com as outras informações aqui na sua Espaço Livre. Até já. Você está ouvindo Informa Olímpia, segunda edição. Na Multidrogas do Zé da Pinga, você encontra o Natural Amargo, um concentrado de ervas que previne e combate mais de 20 tipos de doenças. Úlcera, gastrite, diabetes, colesterol e combate também a azia, má digestão, ressaca, manchas na pele, gordura no fígado, ácido úrico, boca amarga, mau hálito, vermes, hepatite e inflamações no fígado, vesícula e até enxaqueca. Peça o Natural Amargo na Multidrogas do Zé da Pinga, na Davi de Oliveira, 1199, no centro da cidade. Telefone 3281-1089. Quer manter o seu negócio, estabelecimento, comércio em geral em evidência? Então contrate Tiririca Panfletagem. Lojas, restaurantes, comércios em geral, com qualidade, rapidez e segurança. Nesse você pode confiar. Tiririca Panfletagem, 98172-2948. Tiririca Panfletagem, 98172-2948. Ei, amigo, vou te dar uma dica. Quando precisar de materiais elétricos em Olímpia, procure a Eletrovale do Amigo Moré. Lá você encontra lâmpadas, fios, cabos, chuveiros, poste padrão e tudo o que você precisar em materiais elétricos. Sempre com a qualidade e o melhor preço que você merece. Contando com mão de obra especializada, técnicos e engenheiros. Eletrovale Olímpia fica na rua Bernardino de Campos, número 50. Telefones 3281-4190 ou 3280-5388. Eletrovale Olímpia. Erupção de preços baixos nas lojas do Ikegami Supermercados. O Ikegami é feito pra você. Ponta de peito bovina, peça vácuo, quilo só R$20,90. Paleta bovina, peça vácuo, quilo só R$20,90. Biscoito recheado, passatempo, chocolate, 130 gramas, R$1,68. Cerveja Romarinho, Escolpinhozinho, Brahma Chopp, 300ml, só R$2,18. Somente o líquido. Beba com moderação. Ofertas da erupção de preços baixos nas lojas do Ikegami Supermercados. Nota de falecimento. A Organização Social de Luto participa com pesar o falecimento do senhor Nilson Belarmino da Silva, ocorrido ontem aos 89 anos de idade e associado do grupo Convida Plus. As homenagens póstumas estão sendo prestadas no velório Parque Jardim das Primaveras, no Distrito Industrial, de onde o féretro sairá logo mais às 16 horas, seguindo para o cemitério Parque Jardim das Primaveras, no Distrito Industrial de Olímpia. Aos que se fizerem presentes, a família enlutada antecipa agradecimentos. Esta nota da Organização Social de Luto participou o falecimento do senhor Nelson Belarmino da Silva, ocorrido ontem, aos 89 anos de idade. Informa Olímpia, segunda edição, está de volta. Muito bem, agora meio-dia, 37 minutos. Deixa eu ver aqui quem eu não falei. Se eu repetir aqui, vocês me desculpem, tá? Mas vou aqui, ó. O Silvio Passos tá mandando aqui um boa tarde, Orlando, Eduardo e ouvintes. A Regiane Ferezin tá mandando boa tarde, Orlando Costa, Padre Vanaldo, Eduardo e todos os ouvintes. O José Castellani Filho, Zezé, boa tarde, Orlando e Padre Ivanaldo. A Fátima Gonçalves está dizendo o seguinte aqui, ó. Oi, Orlando, tudo bem? Orlando, eu gostaria de saber a respeito do talão da luz, que não foi entregue até agora, está vencido, e nada de talão de luz. Você pode me dar uma explicação sobre o que está acontecendo em Olímpia? Eu não sei, Fátima, com relação a CPFL, porque tem um monte de gente reclamando que esse tal de talão não aparece, que não pode pagar a conta de luz. Eu sugiro você ligar no 0800 da CPFL, Acho que é 0810, vê aí, Du. Acho que é 0800-1010, não sei o quê. É um monte de número repetido aí. Então eu sugiro que você ligue nesse número e pede para falar com a assistente. Tá? Não fica só naquela conversa com a máquina, não. Vai até o fim para falar com a assistente. Digita lá o número da assistente, aí você fala com ela. Aí tem uma moça que atende. Eu já fiz algumas ligações para lá. Tem uma moça que atende, aí conversa com você. Aí você explica a tua situação. Certo? Qual que é o telefone? 0800-010-1010. 0800-010-1010. Liga nesse número, pede para falar com o assistente e explica a situação para ela para ver o que vai acontecer. Fala, ó, minha filha, se não vier, não vou poder pagar. Aí como é que faz? Vocês vêm cortar aqui, eu vou soltar o cachorro. Ou então pegar um cachorro brabo. Pegar a segunda via também na CPFL representante, na Avenida Alberto Oberg, 1030, no bairro Harmonia. No Harmonia, isso. Essa é uma imobiliária, não é isso? Ela fica quase, sabe a rotatória ali do Alberto Oberg, do Harmonia? Ela fica, tem a farmácia na esquina, é o prédio do lado, certo? Então é só chegar lá e pedir a segunda via que as moças fornecem. Eu também já passei por isso. Elas te dão a segunda via, você já corre na lotérica, já paga. Tá resolvido o problema, entendeu? Claro, se você pode ser que você more longe de lá, né? Mas se você morar ali por perto, vai lá nessa imobiliária ali na Alberto Oberg, quase na rotatória, e pede a segunda via. Eles te dão, já tem a lotérica ali mais adiante, você já paga e já vai para casa sossegada e ninguém vai cortar a sua luz. Não é bom assim? Silvio Passos, boa tarde, Orlando, Eduardo e ouvintes. Marta Antônio, boa tarde. Heitor Mioto está colocando aqui, viu, gente? É summerquest.com. O endereço do site específico do evento do dia 20. Summerquest.com, ok? O Heitor Mioto está mandando boa tarde aqui para a gente. E repetindo aqui, ó, summerquest.com, o site. Tá bom? Então, você já entra na barra de busca e digita SummerChrist direto. Não precisa nem pôr www, nada. Põe SummerChrist. Aí vai, põe summerchrist.com. Aí você já vai entrar no site específico do evento. Ali você tem todas as informações necessárias. Ok? Dirce Graton, boa tarde. César Schenten, boa tarde, amigos. Em especial, meu querido Padre Ivanaldo Mendonça. Manda um abraço para nós aqui em Votorantim. Tá longe, César. Tá lá em Votorantim, mas está aqui na audiência da nossa querida Espaço Livre. Valeu, César. Um abraço para todos vocês aí, tá bom? Obrigado pelo carinho de sempre. Roseli Romero de Souza, em Severínia, também demorou. O que demorou, Roseli? O que nós falamos de demora? Vou chegar da CPFL. Para chegar o talão isso. De luz, é isso, Roseli? Para chegar o talão também demorou aí, em Severínia? O CPFL está uma piada, viu? Os caras não estão dando conta da demanda, é uma coisa maluca. Valtim Nunes, grande abraço. Cristina Brito, boa tarde, Orlando. Aí ela pôs aqui, é 0800-1010. Ela pôs 08000 aqui, não é, né? É 0800, Cristina. Você pôs 8000, 08000, 10, 10, 10. É 0800, então, 10, 10, 10. Não é isso? Isso. 0800, 10, 10, 10. Tá ok? O Valtinho Nunes está dizendo boa tarde a todos vocês e a você, progressista Orlando. Valeu, Valtinho, um abraço. O José Luiz Campos está dizendo aqui, boa tarde, eu recebi o talão de água, a leitura anterior. 1533, leitura atual não conta, veio 11 mil litros, liga, eles não atendem por telefone, Sabesp, obrigado. Bom, aí ele faz uma crítica aqui ao prefeito, acontece o seguinte... A Sabesp prometeu outra coisa, né? O seu Antônio veio aqui e prometeu, eles devem estar meio perdidos. É a única coisa que explica ele está perdido. Agora aqui, o José Luiz, esses 1.533 é o quê? É o valor ou é o consumo? Se for 1.533 metros cúbicos ou litros, né? Aí a leitura atual veio 11 mil litros. É, aí você passa de 10 metros cúbicos, porque a tabela da Sabesp ela é progressiva, como era no caso do Daemo. Então, até 10 metros cúbicos, que são 10 mil litros de água, é X. Se você gastou 11 mil litros de água, que são 10 metros cúbicos mais 1 metro cúbico, já muda o valor na tabela, viu? O valor mínimo já é outro. Então vai dar um outro preço, um outro valor realmente. Agora aqui, a gente precisa apurar direitinho o que foi que aconteceu. Ah, Roseli Romero, você está dizendo sim. É que também a CPFL lá demorou. A Rosa Panhã, boa tarde, meus amores. Foi isso que nós fizemos. Fomos na Imobiliária, pegamos a segunda via, na Quinta da Colina. Não chegou também. No Quinta da Colina está dizendo que também não chegou. É, eu não registro isso porque quem cuida disso aí é minha filha, mas eu preciso dar uma especulada nela para ver se chegou ou não. É, lá no Quinta da Colina. Então, o que a Rosana fez? Ela foi lá na imobiliária, no finalzinho ali, na rotatória, na Alberto Berg, e pegou a segunda via e pagou, né, na lotérica. A Cristina Brito não é, não. Está no talão. 08.010.10.10. Cristina está dizendo que está no talão de luz. 08.010.10.10. Comigo, José Luiz Campos, só que a leitura atual está 1.533 e a leitura anterior 1.534. Então você gastou uns litrinhos a menos aí, né? A leitura 1.533, estava 1.534. Teu relógio está andando para trás, teu hidrômetro. Que bom, né? Que assim, quem sabe o mês que vem vai estar 1.500. Né? Você vai economizando cada vez mais. Mas é o atrapalho desse povo, né? É, o pessoal está chegando agora, trocou o pessoal de rua, né? O pessoal da medição, e as pessoas. Você entendeu? Então eles estão nessa fase de adaptação aí, fazendo essas atrapalhadinhas. E quem sofre é o cidadão consumidor, né, que não tem nada com isso, não é? O governo federal detalhou na tarde de ontem, quarta-feira, 10 de fevereiro, como será o concurso público nacional unificado, o Enem dos concursos. Entre as novidades anunciadas está o aumento do número de cidades em que as provas serão realizadas, que subiu para 220. Uma delas é São José do Rio Preto, facilitando a vida dos interessados residentes em Olímpia. Outro centro, de certa forma, próximo, onde terão provas, é Ribeirão Preto. Também foram divulgados os editais, os valores das taxas de inscrição, que começa no próximo dia 19, e como serão aplicadas as provas em 5 de maio. Estão em jogo 6.640 vagas de nível médio e superior em 21 órgãos do governo federal. Com uma única taxa de inscrição, o candidato pode concorrer a vários cargos dentro da mesma área de atuação. Os editais do concurso saíram no começo da noite de ontem, em edição extra do Diário Oficial da União. A banca responsável pelo concurso é a Fundação Sesgran Rio. São exigidos 8 documentos, um para cada bloco temático, ou seja, área de atuação, que são infraestrutura, exatas e engenharias, 727 vagas, tecnologia, dados e informação, 597 vagas, ambiental, agrário e biológicas, 530 vagas, trabalho e saúde do servidor, 971 vagas, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, 1.016 vagas, setores econômicos e regulação, 359 vagas, gestão governamental e administração pública, 1.748 vagas e nível intermediário, 692 vagas. Os valores das taxas de inscrição são R$ 60,00 para concorrer a cargos de nível médio e R$ 90,00 para os de nível superior. Poderão pedir isenção da taxa inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e quem for ou já tenha sido bolsista do ProUni ou FIES. Os candidatos vão pagar uma única taxa para concorrer a quantas vagas quiserem em diferentes órgãos federais, desde que dentro de uma mesma área de atuação, o chamado bloco temático. Entenderam? Então você vai prestar para engenheiro, por exemplo. Você vai lá, você vai pagar R$ 90,00, mas aí você vai escolher. Você pode participar do concurso para 5, 6 setores, desde que seja para exercer a função de engenheiro, entendeu? Com uma única inscrição, só com esses R$ 90,00. Então é assim, você não precisa fazer uma inscrição para cada setor, né, do governo. Você faz uma só e presta para vários setores do governo, desde que seja dentro da sua área de atuação. Entenderam? Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência, os PCDs, e 20% para pessoas negras. Nos cargos da FUNAI, 30% das oportunidades serão destinadas para indígenas. As inscrições começam no próximo dia 19 e serão apenas pelo site do governo federal. O candidato precisa ter uma conta no gov.br de qualquer nível, ouro, prata ou bronze. Ele deverá escolher em qual bloco temático quer se inscrever e depois a quais cargos. Em seguida, ordenar a sua preferência entre os cargos e as especialidades. Segundo o governo, o participante poderá escolher apenas um bloco temático no momento da inscrição. A aprovação ocorrerá conforme a indicação de preferência do candidato. O governo diz que se inspirou no Enem para fazer o modelo de provas do concurso unificado. Elas serão aplicadas no dia 5 de maio. Então tem tempo, barbaridade, para você estudar. Você vai poder estudar do dia 19, né, de janeiro agora, até dia 4 de maio. Então, ó, tem chão, não é? As provas serão feitas em 2 turnos. Vai ter o turno da manhã, com 2 horas e meia de prova. Nível superior, provas objetivas de conhecimentos gerais, 20 questões, mais prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. E nível médio, provas objetivas, 20 questões, mais a redação. O vespertino, que é no período da tarde, terá 3 horas e 30 minutos de prova. Nível superior, provas objetivas de conhecimentos específicos, 50 questões. Nível médio, provas objetivas, 40 questões. O concurso unificado terá validade de 12 meses. Ao todo, serão 5.141 locais de aplicação. Com isso, 94% dos brasileiros estão a até 100 quilômetros de um local de prova. Olha que beleza. E aqui, a prova, no nosso caso, você vai poder prestar em São José do Rio Preto, né? Que é aqui pertinho. Se você tiver condições e preferir, você pode ir prestar lá em Ribeirão Preto, né? Que são as duas cidades mais próximas, mais próxima mesmo é São José do Rio Preto. E você pode ir lá e fazer a sua prova para este concurso aqui, ó. O Enem dos concursos é vaga para arrebentar, 6.640. E para praticamente todo tipo de atividade profissional, viu? E de formação. E de formação técnica também. Tá? Então, não percam, gente. As inscrições começam dia 19. E dia 19 é... Tiriguidum, sexta-feira que vem. É isso, né? Sexta-feira que vem... começam as inscrições. E como são pela internet, Então você vai poder fazer a todo instante, aí não vai ter interrupção não. Pode fazer à noite, pode fazer de madrugada, pode fazer de manhã cedinho, tá bom? O que você não pode é perder essa grande oportunidade. O Ministério da Saúde anunciou o início da vacinação contra a dengue para o mês que vem, fevereiro, no Sistema Único de Saúde, o SUS. A vacina Qdenga, é a letra Q maiúsculo, juntado com Denga, Qdenga. A vacina Qdenga, desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda Pharma, será distribuída pelo Brasil, tornando o país o primeiro a disponibilizar essa vacinação pelo sistema público de saúde. A vacinação prevista para começar em fevereiro será focada inicialmente em grupos e regiões prioritárias, com a oferta de 5 milhões e 82 mil doses ao longo de 2024, entre fevereiro e novembro. Conforme o Ministério da Saúde, a vacina será recomendada para pessoas entre 4 e 60 anos, administrada em duas doses com intervalo de 3 meses, podendo ser aplicada em todos, mesmo naqueles que já tiveram dengue. O infectologista Fernando Chagas, de Rio Preto, explicou o funcionamento da vacina, que é composta por um vírus atenuado do tipo Dengue 2, mas contém fragmentos dos outros tipos de dengue. Ele ressaltou sua eficácia, apontando uma média de 80% na redução de casos e mais de 90% na diminuição de riscos de formas graves da doença. No entanto, Chagas alertou sobre grupos que não devem receber a vacina, como pessoas com doenças que prejudiquem a imunidade, gestantes, mulheres em período de amamentação e aqueles que fazem uso de medicamentos que diminuem a imunidade, como corticoides. A vacina Qdenga é a segunda aprovada pela Anvisa para a dengue, diferenciando-se da Dengvaxia, que não faz parte do Programa Nacional de Imunizações e só está disponível na rede privada. O médico destacou as limitações da Dengvaxia, que requer 3 doses em um intervalo de 6 meses e não pode ser administrada em pessoas que nunca tiveram dengue. Então, como você vai saber se você nunca teve dengue? Às vezes as pessoas têm os sintomas, né, e não procura os meios médicos. Então, a dengue vem, passa, felizmente, não acontece nada de mais grave. O cidadão, para ele, não é dengue, ele não tem nem ideia de que aquilo que ele teve foi dengue. E aí, como que faz? Você vai tomar lá no laboratório, na rede privada, né? O médico vai falar, a enfermeira, sei lá, vai falar, você já teve dengue? Você vai falar o que para ela? Não sei. Ah, eu acho que sim. Não, eu acho que não. Complicado. Então é melhor você ir tomar na rede pública. Entendeu? Que na rede pública a doença, a vacina na rede pública, ela pode ser aplicada em quem já teve dengue. Então aí tanto faz se você teve ou não dengue. Você vai lá e toma a vacina, tá? Deixa eu ver aqui. Enquanto a vacinação não se inicia, o Ministério da Saúde reforça a importância de medidas preventivas, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, como não acumular água em recipientes, manter vasos de plantas com areia e cobrir caixa d'água. E mesmo depois que a vacinação se iniciar, você não pode descuidar, porque você tomou a vacina. E se teu vizinho não tomou? E se o cidadão que está passando na tua calçada, na tua rua, não tomou? Sai um mosquitinho de lá e pá, e o cidadão pá, né? Sabe como é que é? Então, é melhor você, além da vacina, enquanto a vacina não chega, mantenha as suas atitudes preventivas. Depois que tomar, mantenha suas atitudes preventivas do mesmo jeito. Tá bom? Tá bom, então, agora é 12h58, acabou de dar agora. Isso aqui, depois a gente fala, que eu vou falar lá do carnaval na Eco, mas é amanhã à noite. Então, amanhã a gente dá mais detalhes para vocês, mas já vão aí preparando a fantasia, comprando as lantejoulas, os paetês, né? Porque o carnavalito da Eco vai ser dos bons, hein? Ó, só para vocês terem uma ideia, quem vai animar lá é o Bloco Elástico, chama a banda, tá? É um bloco que foi idealizado por artistas de gerações e formações musicais diferentes, mas com uma paixão em comum, o carnaval nordestino. Olha só o detalhe. Assim, a vibração, o calor, o astral e a energia contagiantes da música da região nordeste do país farão uma viagem, ó, presta atenção, do axé ao frevo, do samba reggae ao forró, de Olodum e Timbalada a Novos Baianos, de Alceu Valença e Luiz Gonzaga a Tropicália. E o bloco ainda traz algumas marchinhas e sambas enredo, além de versões carnavalescas de canções de Tim Maia e Jorge Benjor, para um carnaval completo. Ó, se você perder, é porque você não gosta de coisa boa. O repertório deles aqui, pelo que tudo indica, é riquíssimo, tá? Então, acho que vai valer a pena você ir lá na Eco, é de graça, não paga nada. O ambiente é super bacana, tem lá a comidaria lá tranquila, lancheria, acho que chama, né? Tem lá dos Rueda. Então, tranquilo, dá para você ter uma noitezinha. Acho que deve terminar cedo, não deve terminar muito tarde, vai começar 8 da noite. Né? Acho que não deve ser ir até muito tarde, não. Acho que lá pela, no mais tardar, meia-noite, deve acabar. Mas vale a pena, né? São horas bastante interessantes a se passar ali no Carnavalito da Eco. Tá bom? E depois as outras coisas a gente fala amanhã cedo para lembrar o pessoal das chegadas das Folias de Reis. Mas todas são no sábado e... uma no domingo e a outra no outro sábado. Então a gente fala para vocês o horário certinho amanhã. Prestem bastante atenção. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei. Cristina Brito está aqui. José Luiz Campos, também já falamos a respeito. A Regina Nunes Pereira está passando aqui. Ó. Entendi. Ó. É 0800 010 010 10 10. Nós falamos isso? Por isso que a Cristina pôs 08000. Então eu falei 08000, mas não é. É 0800 010 10 10, tá? Que é o telefone da CPFL, para vocês ligarem lá. Pede para falar com o assistente. A Regina está falando que o dela já chegou. Então tá tranquila, Regina, aqui sem problemas. O Almeida Fernando, Fernando Almeida, grande abraço, obrigado pela audiência. Beijão pra Jô e qualquer dia eu apareço. Qualquer dia eu apareço aí. Um abraço pra vocês, meu povo. Amanhã é sexta-feira já. Estamos chegando a mais um final de semana deste mês de janeiro. O segundo já final de semana de 2024. Né? Que coisa, hein? Ah, meu. Tudo bem. Foi legal. Amanhã a gente volta às 7h20 com mais um Informa Olímpia, a primeira edição aqui com vocês. Espero contar com todos vocês na audiência, aquela audiência maravilhosa, carinhosa, aquela acolhida sensacional que vocês nos dão todas as manhãs aqui na Espaço Livre. Tá bom? Um beijo, fiquem bem, fiquem felizes, fiquem com Deus. Tenham todos uma ótima tarde de quinta-feira. Eduardo Correia Júnior, grande abraço. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado. Darei novas férias. te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Termina aqui o Informa Olímpia. Plantão Sorria Hoje, Sorria Agora. Com Clínica Odontológica, volte a sorrir em Olímpia. Temos uma oportunidade única, exclusiva para você. Em Olímpia, duas unidades no centro, na Rua Doutor Antônio Olímpio 449 e na Avenida Cinquentenário do Folclore Olimpiense 327 no bairro Harmonia. Agende a sua avaliação sem compromisso pelo telefone e WhatsApp 17 3281 1192. Anote aí, 17 3281 1192. Atenção, você de Olímpia e região que é aposentado pensionista do INSS. Está precisando de dinheiro? A Olincred tem a solução para você. Aqui na Olincred, você consegue fazer o seu empréstimo do jeito fácil, sem burocracia. Refinanciamento de contratos, cartões de créditos, empréstimos para representante legal, LOAS. E aproveite a redução da taxa de juros para aposentados e pensionistas do INSS. E também temos empréstimos do saque aniversário do FGTS na fatura de energia. Isso tudo sem consulta ao SPC e Serasa. Aqui você encontra as melhores taxas e prazos. São 14 anos de dedicação, confiança e comprometimento com o cliente. Se você comparar, vai escolher a Olincred. 14 anos ao seu lado. Rua São João 731, lá no centro. Telefone 3279-7455 e WhatsApp 17 99198-2147. Olincred. Lojas Meio Preço, vestindo você com a melhor tendência da moda. Aqui você economiza e leva o melhor. Contudo, a preço de fábrica mesmo. Moda feminina, masculina e infantil, enxoval para bebê, cama, mesa e banho. Lojas Meio Preço, na Rua da Avenida Beira. Telefone 3280-6558. Lojas Meio Preço, tudo de fábrica mesmo. Vem aí! Sabadão da Feijoada, dia 27 de janeiro às 15 horas, no Clube de Campo Álvaro Brito. Show com o grupo Batucada. Open food por R$70 e bar no local. Criança de 0 a 5 anos não paga e criança de 6 a 10 anos paga meia. Convites à venda na Academia Fitness Food ou mais informações pelo zap 98187-7035. Sabadão da Feijoada, o samba pra família. Olímpia conta com 9 postos do grupo AHK e um em Guaraci, com qualidade e bom preço. Aqui você economiza de verdade com a qualidade Shell e BR. Atendimento 24 horas por dia. A mais nova unidade em Olímpia, o Alto Posto Bid, o antigo Monte Carlo, tem uma conveniência espetacular. PD Maria, aberto das 6 às 23 horas, com pão francês a R$ 14,99 o quilo. Pão de queijo grande mais cappuccino por R$ 9,99. Coxinha mais Coca-Cola 350 ml por R$ 9,99. E misto quente mais cappuccino por R$ 11,99. Grupo AHK. 10 postos com qualidade Shell e BR pertinho de você. A cidade de Olímpia tem uma referência em ensino de direito. A Faculdade de Olímpia, que conta com uma equipe de professores renomados e uma estrutura moderna para sua formação acadêmica. Aqui, proporcionamos estágios em renomados escritórios de advocacia e parcerias com instituições jurídicas de destaque. Não perca a chance de ingressar em uma das melhores instituições de ensino de direito da região. Faculdade de Olímpia está de portas abertas para você. Visite nosso site www.uniespvestibular.com.br para obter mais informações sobre o curso de Direito e como realizar sua matrícula. Faculdade de Olímpia, a sua escolha inteligente para uma formação jurídica de excelência. Venha ser parte do sucesso. Estamos esperando por você. Você sabe por que o Hortifruti Vitoraço é o preferido da dona de casa? Porque respeita o consumidor oferecendo produtos de qualidade com os melhores preços. Frutas, legumes, verduras, tudo sempre fresquinho e direto dos produtores para sua casa. Então, na hora de fazer economia com qualidade, Hortifruti Vitoraço é o lugar certo. Avenida Aurora Forte Neves, 90, em frente à Casa da Eletricidade. Disque entrega 3281-8488. Erupção de preços baixos nas lojas do Ikegami Supermercados. O Ikegami é feito para você. Ponta de peito bovina, peça vácuo, quilo só 20,90. Paleta bovina, peça vácuo, quilo só 20,90. Biscoito recheado, passatempo, chocolate, 130 gramas, 1,68. Cerveja Romarinho, Escolpiozinho, Brahma Chopp, 300 ml, só 2,18. Somente o líquido. Beba com moderação. Ofertas da erupção de preços baixos nas lojas do Ikegami Supermercados. Trazendo música e informação. Espaço livre, é cultura, é lazer. É você com a gente na programação. É muito bom estar na sua companhia. É mais alegria em seu dia a dia. 720. Uma nova rádio, um novo espaço. Espaço Livre AM, 720 kHz. Atenção para o top de 5 segundos. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Esta é a Rádio Espaço Livre AM. ZYK 722, 720 kHz. Transmitindo em ondas médias para Olímpia e região. Estúdios e transmissores localizados na rua David Oliveira, 830A, Olímpia, São Paulo. A partir de agora, sua tarde vai ficar tudo de bom. Está no ar o melhor programa da tarde. Sem dinheiro, é só pra passar vontade. Comanda vazia, não mata a saudade. Celular descarregado, a prova de recaída. Quero ver ligar com zero de bateria. Lembra até que eu lembro. Sofrer até que eu sofro. Não tem pra onde correr. Deu vontade de voltar. De voltar pro boteco de novo. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão. Muito bela, boa tarde! E até que é bom. Primeiro TBT do ano, né? O primeiro? Não, segundo, né? TBT é todo dia. Que é isso, velho? É perdido já. Um boteco sem dinheiro. Nem chegou o carnaval ainda. Segundo TBT do ano, hein? Hoje, quinta-feira. Mais conhecido como dia de TBT. Janeiro. 11 de janeiro do ano de 2024, né? Segundo TBT do ano, então, hein? Corrigindo aqui, o primeiro foi dia 4, né? Meio doido, né, bicho? Essas forgas. Ei, ai, ai. 1:16, a partir de agora começa então mais um Tudo de Bom Comigo. Hoje é dia de TBT. Eu, Rafael Silva, estou chegando. A partir de agora te faço companhia até logo mais às 18 horas, até às 6 da tarde, hein? A tarde inteirinha juntinhos com muita moda. Ó, 3281-3044, 3280-5828. WhatsApp da Espaço Livre, o mais famoso do Brasil. 99773-3007. Como é que nós vamos começar o nosso TBT de hoje, hein? Estou aqui em dúvida, rapaz. Hoje é dia de TBT. Vamos começar então? Vamos começar recordando essa aqui, ó. Vamos ver se vocês se lembram dessa aí. Ah, essa aqui tem muito TBT com ela, certeza. 1:17. Alexandre Pires. Imprescindível. Na silhueta do seu corpo eu vejo o invisível. O vento traz de seus cabelos um cheiro suave. E eu te juro, amor eterno, nesse instante. Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem. Seu jeito de fazer amor que é sempre tão suave. Você já sabe como eu gosto e tudo que preciso. Eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse. É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis. É por amor que os corações se tornam. E vivo cada instante. mais seguro em minhas tempestades. E quando de loucura e medo eu fico sem saída, você me acalma e ilumina minha vida. E nós fazemos sempre coisas impossíveis, que os corações se tornam tão indivisíveis, que a gente entende e sente o quanto é importante. Espaço Livre AM é tudo de bom. De repente a gente se encontra, aí quem é que vai dar conta? Não respondo por mim, eu não posso. Confesso, já não sou mais eu. O amor de saber me venceu. Parei, me rendo em tuas mãos. De repente você me apronta. Tem jeito no peito, esse amor vira ponta. E essa ponta no flerte se lança. Perigo, já não sou mais eu. O amor de saber me venceu. Eu amei, me rendo em tuas mãos. E aí? Eu perco a linha, pego fogo. Esse amor me mata. E aí, um beijo quente, a gente a sós. O teu gemido, a tua voz. Paixão de louco. A gente se encontra, e quem é que vai dar conta? Não respondo por mim, eu não posso. Confesso, já não sou mais eu. O amor dessa vez me venceu. Parei, me rendo em tuas mãos. De repente você me apronta. Não tem jeito no peito, esse amor vira ponta. E essa ponta no frente se lança. Perigo, já não sou mais eu. O amor dessa vez me venceu. Parei, em tuas mãos. E aí? E aí? Eu perco a linha, pego fogo. Ganhou. Eu respeito de novo, de novo, de novo. Esse amor me mata. E aí? Um beijo quente, a gente já sofre. O teu paixão de enlouquecer. A Espaço Livre AM é tudo de bom. Isso aí, nosso TBT de hoje tá demais, hein, bicho? 1h29, essa aí é a Ivete, ó. Tempo dos horários românticos no rádio, né? Ei, vai ser bom, brother. 1h29 e a gente continua, viu? Nesse pique aí. Vou dar uma faturadinha e já volto. Aguenta a mão. Ei, não sai daí. Fique aqui, na Espaço Livre. Hortifruti do Osvaldo. Frutas, verduras, legumes e ovos. Direto do produtor Ceasa. E atenção, proprietário de supermercados, bares, lanchonetes, hotéis, pousadas e restaurantes. Temos preços especiais no atacado e no varejo. fique ligado nas ofertas especiais da semana. Hortifruti do Osvaldo, na Silvestre Lima, número 54, no Jardim Sisoto. Telefone 3281-1074. Já pensou em um restaurante que atende de domingo a domingo? Agora você tem José e Maria Restaurante, com uma comida caseira, saborosa e preparada com todo capricho. Lá você encontra marmitex de vários tamanhos e também os combos que servem de duas até três pessoas. E aos domingos, um cardápio especial. Ligue e peça a sua das 10 horas até as 14 horas, somente por delivery ou retirada no local. Atendemos pelo iFood, Rua São João 990 Centro. Telefone WhatsApp 17997291005. Ei, amigo, vou te dar uma dica. Quando precisar de materiais elétricos em Olímpia, procure a Eletrovale do Amigo Moré. Lá você encontra lâmpadas, fios, cabos, chuveiros, poste padrão e tudo o que você precisar em materiais elétricos. Sempre com a qualidade e o melhor preço que você merece. Contando com mão de obra especializada, técnicos e engenheiros. Eletrovale Olímpia fica na rua Bernardino de Campos, número 50. Telefones 3281-4190 ou 3280-5388. Eletrovale Olímpia. Me dê a mão, vou te levar. Precisa conhecer um mundo de alegria. Num traço de diversas cores, pelo arco-íris escrever a vida. Caderno e lápis de cores, vamos colorindo toda a nossa história. Um mundo de felicidade na Copbook. Volta às aulas 2024 é com a Copbook. As peças e acessórios que você coloca no seu carro tem que ser de qualidade. E você só encontra na Marfer Autopeças, o lugar certo para comprar. Peças, baterias com melhor preço e grandes variedades. Troca de óleo, limpadores de para-brisa, peças e acessórios em geral. Confira, baterias 60 amperes à base de troca por 275 à vista com um ano de garantia. Óleo para motor a partir de R$20. Marfer Autopeças. Fica na Avenida Aurora Forte Neves, 630 Centro. Fone WhatsApp 3281-1977. A Espaço Livre AM é tudo de bom. Sonhei com você. Será que a saudade me obrigou pra gente se encontrar num sonho e outra vez lembrar do nosso amor? Sonhei com você e deu pra sentir o teu calor. Tão claro assim eu vi teu rosto e acho até que a gente se beijou. Eu acordei sentindo dentro do meu coração aquele aperto, um sentimento forte de emoção. Foi como se voltasse atrás a minha vida, que tempo bom. Talvez você já tenha tido um sonho assim e tenha machucado e fez também você lembrar de mim. Você pensou no nosso amor, porque chegou ao fim. Ainda sabe que você é, na verdade, gente se beijou. Eu acordei sentindo dentro do meu coração aquele aperto, um sentimento forte de emoção. Foi como se voltasse atrás da minha vida. Que tempo bom. Talvez você já tenha tido um sonho assim, que tenha machucado e fez também você lembrar de mim.